Ei, bom dia ou boa tarde pra você. Pra mim é boa noite, logo mais cê vai entender. Esse é o começo de um adeus. Mas relaxa que eu tenho muito pra dizer. Onde que cê anda, onde que cê foi viver? Já faz um tempo que a gente não se vê. Confesso que eu também não tentei te chamar, mas se algo apertar cê pode sempre me falar, yeah. Cê pode contar comigo, que eu conto contigo. Eu sou seu amigo e nada mudou. Amar também é deixar chorar, cair, levantar. Agradecer que você já superou. Apoiava e não deixava de acreditar. Essa daqui também vai direto para os meus pais, que permitiram que eu sorrisse, que eu pudesse sonhar. Sim, eu percebi, admito que eu sumi, mas não significa que eu esqueci de ti, não. Sabe como é, irmão? Às vezes é preciso seguir outra direção. Mas não, não confunda com ingratidão. Carrego vocês no peito, moro no meu coração. Mas eu tive que andar porque a idade bateu. Só que dentro de mim nossa amizade nunca morreu. Tá na minha memória, nossa história. E agora? Eu agradeço por tudo, mas eu tenho que ir embora.